Yeah, pelas quebradas preto, marcham pra morte. Ainda acham que é sorte, o sofrimento é em dobro. Se vivessem mais, se conhecessem mais, talvez permanecessem. Alguém ganha quando o outro igual a eu se vai. Os cara querem a todo custo e o preço até parece justo. Se levar em conta o quanto o jogo todo é pelo lucro, eu não julgo mais se nós for correr de trás do ouro. Sem se preocupar com quem tá junto, todos caem. O plano é absolutamente construído intencionalmente pra que a gente unido se sinta perdido. Aqui se ergue mais um líder de capuz e sem destino, com passado corrompido pra que a pátria prospere. Anos de concentração pra agora eu erguei minha voz. Cis que debate sobre o que nós vive e espere. Melhor minha voz do que o barulho que destrava Glock. Eu sei que cês podem fazer melhor que cotas que não insere nós no mercado de trampo, mas cria insere contraventores em bando, vida curta igual minissérie. E os que conseguem se opor se ergue contra toda forma de opressão. Rejeitar tudo que eles têm pra nós. É rejeitar tudo que eles têm pra nós. É rejeitar tudo que eles têm pra nós. É rejeitar tudo que eles têm pra nós. O olhar inocente portando a maldade do mundo, a mente em ebulição e a sensação de pura frustração. Buzinas abafam vozes e pedidos de socorro. A rua ensina a ser forte, engolir o choro. No peito estoura cada vez que o coração pulsa, por não saber o que eles podem ter embaixo da blusa. De peito aberto, atento a todo aquele que circunda. Eu conheço os fiéis, pros outros só sobrou papel de Judas. Eles perguntam esperando a resposta errada. Meu nome é Zudizile, meu endereço é nas calçadas. Eu reduzo a fada nada. É difícil ser educado quando se aprendeu no tapa. Equação perfeita, raiva e gueto preto e nada. Medo e grade igual a carcere na detenção lotada. Querem selar nosso futuro na vala, mas de vez em quando um louco que nem eu escapa. Trampando enquanto a sociedade te condena. Confuso pois não sabe se o que sente é ódio ou pena. O fumo no meu bolso é o menor dos meus problemas. Quem perde força é fraco, dá-me paciência. Minha inteligência resulta da violência aqui. Dá mais assunto e audiência pra te discutir. Falam de rua, mas tem medo de andar aqui. Medo de viver aqui, medo de morar aqui. Existe um mundo inteiro além do que a TV transmite. Canastas que não trazem paz nem sossego. O gueto quer além de respeito, paz e dinheiro. O que os gueto precisa além de respeito, paz e dinheiro, escolhe emprego. Canais 10K não trazem paz nem sossego, além de respeito, paz e dinheiro. O que o gueto precisa além de respeito, paz e dinheiro, escolhe emprego. O resto eu rejeito. Yeah, check.